E assumo, morro embriagado, chapando no sol, na seda, bola do bom, e segue a cena. Choro e sorriso lacrados na mesma algema. Clima tenso se mistura com o suspiro do vento. Solução ou problema depende do pensamento. Diamante lapidado de rua, conhecimento equivale a ouro. A polícia me procura como na caça ao tesouro. Esporte violento, vivendo na vida perigosa. Derrubo as portas da sola com a mente venenosa. Conheço os mandamentos, analiso as cláusulas. Entre o alvo e a bala da pólvora, entre o exílio constitui em saudade. Buscando um resgate da divina liberdade. Viajante das sombras, do escombro do escuro. Meu instinto rabiscando os muros. Montei meu time e fui pra rua jogar. Tem um exército marchando nas ruas. Antes de você imaginar, eu já te atropelei. Montei meu time e fui pra rua jogar. Tem um exército marchando nas ruas. Já avisei. Ah, desculpa, não cola, maluco, eu te avisei. Pelo correto eu vim, sem calma e sem dó, pelo tititi cansei. Juntei meu bonde, caí pra pista, posto no fode. É o amor e o ódio no jogo, sem papo torto. Se é pra ofuscar, otário, incompetente, eu não me importo. Porra, acho que ninguém entendeu qual a dimensão. Toda minha fúria e minha luta é sempre pelos dimensão. Boa liberdade, vou, eu sei então que os bons estejam livres. E lembra a vitória sempre que o nosso tambor ecoa. E pus com rei na barriga, neguinho, acabou o amor. O meu instinto é assassino com quem se emocionou. Ah, os bichos de rua sabem, malandro é quem dá o bote sem ter contado vantagem. Enfim, minhas rimas são como são, clara tipo água cristalina. Sem trelinha na cara, não pouco nada. Sem massagem eu boto o rosto pro tapa e o pé no jogo. Arrumo 10 mil inimigos, mas saio de alma lavada. Montei meu time e fui pra rua jogar. Tem um exército marchando nas ruas. Antes de você imaginar, eu já te atropelei. Montei meu time e fui pra rua jogar. Tem um exército marchando nas ruas. Já avisei. Sangue da rua, qual a responsa vinda? Vem pelo ódio dos mano ou pelo amor das mina? Hein? Tu tem um sonho, o mundo vem, jogarei em cima. Juntei os grãos e enchi minha ampulheta. Juntei os bons e acreditei no futuro. O bonde todo de preto, tamo sempre de luto. Felpe de assédio do preto, tamo sempre com fumo. Geral trampando pesado, então tamo sempre no lucro. Isso não é recompensa, se tu desacredita. Até o mais distante, ouve e se identifica. Sigo o instinto enquanto o destino palpita. Eu busco silêncio até porque a maldade grita. Não vem dizer que eu não avisei. Talvez pra outra vez, meu bonde é de outra lei. O mic amplia minha voz, minha voz amplia minha alma. Se tu nasceu nesse inferno, tu não conhece o que é calma. Montei meu time e fui pra rua jogar. Tem um exército marchando nas ruas. Antes de você imaginar, eu já te atropelei. Montei meu time e fui pra rua jogar. Tem um exército marchando nas ruas. Já avisei.